Lição deve começar em casa. Luiz é branco. Jair é negro. Luiz é amigo de Jair. Luiz é o melhor amigo de Jair. O melhor amigo de Luiz é negro. Tem gente que tem preconceito. O pai de Luiz tem preconceito. O pai de Luiz tem preconceito contra negros. Se alguém fecha o trânsito, ele fala: coisa de preto. Se alguém faz algo errado, ele fala: só pode ser coisa de preto. O pai de Luiz tem preconceito contra os negros. Luiz gosta de Jair. Luiz gosta de seu pai. Mas Luiz tem medo de seu pai. Luiz tem medo de seu pai ofender o Jair. Por isso, Luiz não leva o Jair em sua casa. Luiz defende Jair dos colegas na escola. Mas Luiz ainda não tem coragem para defender Jair de seu pai. Luiz precisa de ajuda para saber como enfrentar o seu pai. Luiz precisa de ajuda para saber como enfrentar o preconceito de seu pai. Luiz e Jair são vítimas do preconceito.